Ficheiro 25, página 197. As sombras sob as árvores lembraram-me a escuridão fria do buraco dos ladrões em Cranesmuir. Estremeci e aproximei-me mais de Jamie saindo para a luz do sol. Também prefiro. Os pombos cortejavam-se na relva sob um arbusto de forsítia fluorescente. As damas e os cavalheiros da corte desenvolviam atividades semelhantes nos caminhos que atravessavam os jardins de esculturas. A diferença principal é que os pombos eram mais discretos. Uma aparição em seda, na cor pastel verde-água, surgiu à retaguarda do nosso local de repouso, em espalhafatosas exclamações sobre o caráter divino da peça teatral da noite anterior. As três damas que acompanhavam o cavalheiro, embora não com tanto exagero, repetiam as suas opiniões enfaticamente. Magnífica, absolutamente magnífica, a voz de La Coelho. Ah, magnífica, sim, excelente. Maravilhosa, maravilhosa. Magnífica é a única palavra para a descrever. Ah, sim, magnífica. As vozes dos quatro eram estridentes como pregos arrancados da madeira. Em contraste, o pombo, atarefado na sua rotina a alguns metros do meu nariz, tinha um arrulho baixo e doce, elevando-se de um rumor apaixonado, profundo, a um assobio, enquanto enfunava ao peito e fazia repetidas reverências, colocando o coração aos pés da sua amada, que até então não parecia muito interessada. Olhei, além do pombo, para o cortesão acetinado em verde água que voltara a correr para resgatar um lenço enfeitado de renda, timidamente deixado cair, como isca, por uma das suas companheiras. As mulheres chamam a este tipo andouille, observei. Por que será? Jamie resmungou sonolentamente e eu abri um olho para seguir o cortesão que se afastava. Ah, a salsicha. Significa que ele não consegue manter seu Roger nas calças. Conheces o tipo? Mulheres, lacaios, cortesãos, pajens, cãezinhos de estimação também, se os boatos forem verdadeiros, acrescentou, estreitando os olhos na direção da seda verde-água que já desaparecera e de onde uma dama da corte agora se aproximava, um feixe de pelos brancos e fofos agarrado protetoramente aos seus fartos seios. Imprudente. Eu não arriscaria o meu nem perto de uma dessas bolinhas de pelos ganiçadas. O seu Roger? Perguntei, achando graça. Costumava ouvir chamarem-no Peter de vez em quando. E os Yankees, por alguma estranha razão, chamavam aos seus Dick. Uma vez chamei um paciente que estava a importunar-me Clever Dick, querendo com isso dizer engraçadinho, e ele quase rompeu os pontos de tanto rir. Jamie também riu, espreguiçando-se voluptuosamente no quente sol de primavera. Piscou uma ou duas vezes e rolou sobre o corpo, rindo para mim de cabeça para baixo. Tu causas o mesmo efeito em mim, Sassenach, disse ele. Alisei-lhe os cabelos para trás, retirando-os da testa, e beijei-o entre os olhos. Por que é que os homens lhes dão nomes? Perguntei. John Thomas, por exemplo. Ou Roger, também. As mulheres não fazem isso? Não? Perguntou Jamie interessado. Não, claro que não. É mais fácil eu chamar ao meu nariz Jane. O peito dele subiu e desceu enquanto ria. Rolei-me para cima dele, desfrutando o seu corpo sólido sobre mim. Pressionei os meus quadris sobre ele. Mas as camadas de anáguas entre nós transformaram o movimento mais num gesto do que qualquer outra coisa. Bem, disse Jamie de forma lógica, o teu não sobe e desce sozinho, afinal, nem vai em frente independentemente da sua própria vontade. Por aquilo que sei, pelo menos, acrescentou, arqueando uma das sobrancelhas. Não, graças a Deus. Pergunto-me se os franceses chamam ao deles Pierre, disse eu, olhando para um janota que passava num moiré verde forrado de veludo. Jamie explodiu numa gargalhada que espantou os pombos do arbusto de forsítia. Bateram as asas num farfalhar de indignação, espalhando penas cinzentas a caminho. O cãozinho branco e felpudo até então satisfeito, enrefastelar-se nos braços da sua dona como uma trouxa de trapos, acordou repentinamente, tomando consciência das suas responsabilidades. Saltou do seu ninho aconchegante como uma bola de ping-pong e pôs-se a correr atrás dos pombos, latindo desvairadamente, com a sua dona a gritar de igual forma atrás dele. Não sei, Sassenach, disse ele, recuperando o fôlego suficiente para limpar as lágrimas dos olhos. O único francês que já ouvi dar um nome a isso chamou ao seu Georges. Georges, repeti, suficientemente alto para atrair a atenção de um pequeno grupo de cortesãos que passava por ali. Um deles, um espécime baixo, mas animado, vestindo um dramático cetim listado em preto e branco, parou junto a nós e fez uma profunda saudação, varrendo o chão aos meus pés com o chapéu. Um dos olhos ainda estava fechado do inchaço e havia uma marca roxa na ponta do seu nariz, mas o estilo estava impecável. À votre service, madame, disse. Eu poderia ter conseguido, se não fosse pelos malditos rouxinóis. O salão de jantar estava quente e apinhado de cortesãos e espectadores. Uma das barbatanas da armação do meu vestido soltara-se e fincava-se cruelmente sobre o rim esquerdo sempre que eu inspirava. E eu sofria da mais comum de todas as pragas da gravidez, a necessidade de urinar a cada intervalo de alguns minutos. Ainda assim, poderia ter conseguido. Era afinal uma grave violação das boas maneiras deixar a mesa antes do rei, embora o almoço fosse um acontecimento informal, em comparação aos jantares convencionais, que eram frequentes em Versalhes, ou assim me haviam dado a entender. Informal, porém, era um termo relativo. É verdade, havia apenas três variedades de picles condimentados e não oito, e um caldo leve. E não uma sopa grossa. A carne de cervo era apenas assada, não servida em brochette. E o peixe, embora saborosamente cozido no vinho, era servido em filetes e não inteiro e montado num mar de mousse gelatinosa recheada de camarão. Entretanto, como que frustrado por tanta simplicidade rústica, um dos chefes brindou-nos com um encantador hors d'oeuvre. Um ninho, habilmente construído, com tiras finas de massa, ornamentado com raminhos verdadeiros de macieira em flor, na ponta dos quais estavam pousados dois rouxinóis, sem pele, assados, recheados com maçã e canela, depois recobertos com as suas penas outra vez. E no ninho estava a família inteira de filhotes de rouxinol. Minúsculos tocos de asas estendidas, bem tostados e crocantes, a pele macia, depenada, besuntada de mel, bicos enegrecidos, abertos, mostrando uma parte mínima, quase imperceptível, do recheio de pasta de amêndoas lá dentro. Após uma volta triunfal pela mesa para exibir o acepipe, acompanhada de murmúrios de admiração em redor, a iguaria foi colocada diante do rei, que se voltou da sua conversa com Madame de La Tourelle o tempo suficiente para espetar um dos filhotes do passarinho do seu lugar no ninho e atirá-lo para dentro da boca. Croc, croc, croc. Continuavam os dentes de Luís. Hipnotizada, eu observava-lhe os músculos da garganta ondearem-se. E senti os fragmentos de pequenos ossos deslizarem pelo meu próprio esófago. Dedos morenos estenderam-se para pegar noutro filhote. Nesse ponto concluí que provavelmente havia coisas piores do que insultar Sua Majestade deixando a mesa, e saí disparada. Erguendo-me no meio dos arbustos, alguns minutos depois, ouvi um som atrás de mim. Esperando encontrar o olhar de um jardineiro justificadamente irado, virei-me com ar de culpa para me deparar com o olhar de um marido irado. Bolas, Claire! Tens de fazer isso constantemente? Perguntou. Numa só palavra, sim, disse eu, deixando-me cair, exausta, na borda de um chafariz. As minhas mãos estavam úmidas e eu passei-as na saia. Achas que o fiz por brincadeira? Sentia-me tonta e fechei os olhos, tentando recuperar o equilíbrio interno antes de começar a cair para dentro da fonte. De repente, senti a mão de Jamie na base das minhas costas, a que me apoiei em parte, caindo nos seus braços enquanto ele se sentava ao meu lado e me abraçava. Meu Deus, Sassenach, desculpa-me, Modouin. Estás bem, Claire? Afastei-me o suficiente para erguer os olhos para ele e sorrir. Estou bem, só um pouco tonta. Estendi o braço e tentei desfazer a profunda ruga de preocupação na sua testa. Ele devolveu o sorriso, mas a ruga permaneceu lá, uma linha fina e vertical entre as curvas espessas e ruivas das suas sobrancelhas. Jamie enfiou a mão na água da fonte e passou-a suavemente nas minhas faces. Eu devia estar bastante pálida. Desculpa-me, acrescentei. Realmente, Jamie, não pude evitar. A mão molhada apertou a minha nuca de forma reconfortante, vigorosa e firme. Um borrifo fino de gotículas, saído da boca de um golfinho de olhos esbugalhados, cobriu os meus cabelos. Oh, não faças caso do que eu digo, Sassenach. Não tive a intenção de te repreender. É apenas porque... Fez um gesto de impotência com a mão. Sinto-me um idiota teimoso. Vejo-te sofrer e eu sei que te fiz isso e não há nada que eu possa fazer para te ajudar. Então culpo-te por isso e fico zangado e barafusto contigo. Porquê que não me mandas logo para o diabo, Sassenach? Desabafou. Ri até as minhas costelas doerem sob o espartilho apertado, apoiando-me no seu braço. Vai para o diabo, Jamie, disse finalmente enxugando os olhos. Vais diretamente para o diabo? Sem passar pela casa de partida e sem direito a dinheiro, continuei, numa referência à clássica carta do Monopólio. Pronto, sentes-te melhor agora? Sim, sinto-me, disse ele, a expressão desanuviando-se. Quando começas a barafustar como uma louca, sei que estás bem. E tu, Sassenach, sentes-te melhor? Sim, respondi, endireitando-me e começando a observar o ambiente ao meu redor. As terras de Versalhes eram abertas ao público e pequenos grupos de comerciantes e trabalhadores misturavam-se estranhamente com os fidalgos, alegremente coloridos, todos aproveitando o bom tempo. De repente, a porta mais próxima que se abria para o terraço escancarou-se, derramando os convidados do rei no jardim, numa onda de tagarelice. O êxodo do almoço aumentara com uma nova comitiva, aparentemente recém-saída de duas grandes carruagens que eu podia ver a passar pela borda do jardim, em direção aos estábulos distantes. Era um grande grupo de pessoas, homens e mulheres, sobriamente vestidos em comparação com as cores vivas dos cortesãos à sua volta. No entanto, foi o som que produziam, em vez da aparência, que me chamou a atenção. O francês, falado por várias pessoas a uma certa distância, assemelha-se à conversa grasnada de patos e gansos, com elementos nasais. O inglês, por outro lado, possui um ritmo mais lento e muito menos altos e baixos nas suas entonações. Falado a uma certa distância, onde é impossível distinguir as vozes individualmente, possui a monotonia amistosa e rouca do latido de um cão pastor. O efeito geral do êxodo em massa, que agora vinha na nossa direção, era o de um grupo de gansos a ser conduzido ao mercado por um bando de cães. O grupo de ingleses chegara, embora um pouco atrasado. Sem dúvida estavam a ser educadamente enxutados para o jardim, enquanto o pessoal da cozinha preparava apressadamente outra refeição e punha de novo a colossal mesa para eles. Passei os olhos pelo grupo, curiosa. Eu conhecia o Duque de Sandringham, é claro, já o tendo encontrado antes na Escócia, no Castelo Léor. A sua figura, com o peito enfunado, destacava-se facilmente andando lado a lado com Luís, a peruca moderna, inclinada numa atenção educada. Na sua maioria, todos os outros eram-me estranhos, embora eu achasse que a elegante dama de meia-idade que acabara de atravessar as portas fosse a duquesa de Claymore que eu ouvira dizer que era esperada. A rainha, normalmente deixada para trás, nalguma casa de campo, para se divertir da melhor maneira que pudesse, fora trazida à pressa para a ocasião. Conversava com a visitante, o rosto meigo e ansioso, afogueado pelo empolgamento do evento a que não estava acostumada. A jovem, logo atrás da duquesa, olhou para mim. Vestida com absoluta simplicidade, possuía o tipo de beleza que a faria destacar-se em qualquer multidão. Era graciosa, delicada, mas com uma figura agradavelmente arredondada. Os cabelos escuros, brilhantes, sem talco, e a mais extraordinária pele alva, ruborizada nas faces com um tom de rosa, profundo e translúcido, tudo isto faziam-na assemelhar-se a uma pétala de flor. As suas cores lembraram-me um vestido que tive na minha própria época. Um vestido leve, de algodão estampado com papoilas vermelhas. O pensamento, por alguma razão, provocou uma repentina e inesperada onda de lembranças nostálgicas. Por isso, agarrei-me à borda do banco de mármore, as pálpebras marejadas de lágrimas de saudades. Devia ser pelo facto de ouvir o inglês simples e comum, pensei, após tantos meses entre a cadência da Escócia e o grasnido da França. Os visitantes soavam como se eu estivesse de volta ao lar. Então eu vi-o. Pude sentir todo o sangue esvair-se-me da cabeça, conforme os meus olhos traçavam, incrédulos, a elegante curva do crânio arrojado, de cabelos escuros, entre as perucas empoadas ao redor. Alarmes soaram na minha cabeça como sirenes anunciando um ataque aéreo, enquanto eu lutava para aceitar e repelir as impressões que me assaltavam. O seu subconsciente viu a linha do nariz, pensou Frank, e o meu corpo ganhou o ímpeto de lançar-se na sua direção para o abraçar. Não é o Frank, emitiu o centro, ligeiramente mais alto, mais racional do meu cérebro. Estancando-me os movimentos quando vi a curva familiar de uma boca, um meio sorriso esboçado. Sabes bem que não é o Frank, repetiu o centro do meu cérebro, fazendo os músculos das minhas pernas paralisarem. Em seguida, a guinada para o pânico, o aperto das mãos, o nó no estômago, conforme os processos mais lentos do pensamento lógico, sobrevieram obstinadamente no rasto do instinto e do conhecimento, ao ver a fronte alta. E a inclinação arrogante da cabeça, assegurando-me do impensável. Não podia ser Frank. E se não, então só poderia ser Jack Randall. Não foi a minha voz que ouvi, mas a de Jamie, soando estranhamente calma e distante. Com a atenção atraída pelo meu comportamento estranho, ele olhara para onde eu estava a olhar e vira o que eu acabara de ver. Não se mexeu. Até onde eu podia ver, através da minha crescente névoa de pânico, ele nem respirou. Eu estava vagamente consciente de um criado perto de mim, espreitando curiosamente para cima, para a figura altaneira de um guerreiro escocês, paralisado ao meu lado, silencioso como uma estátua do deus Marte. Mas toda a minha preocupação estava voltada para Jamie. Ele estava absolutamente imóvel, imóvel como um leão quando se torna parte da planície, o olhar intenso e fixo como o sol que queima a estepe. E vi algo mover-se nas profundezas de seus olhos, a intrigante contração do felino à espreita, a minúscula sacudidela do tufo de pelos na ponta da cauda antes da carnificina. Sacar armas na presença do rei era morte certa. Murtagh estava no outro lado do jardim, demasiado longe para ajudar. Mais dois passos trariam a voz de Randall ao alcance dos nossos ouvidos, ao alcance da espada. Coloquei a mão no braço de Jamie. Estava rígido como o aço do punho da espada sob a sua mão. O sangue rugiu nos meus tímpanos. Jamie, disse eu, Jamie, e desmaiei.